Muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo para a edição número 240. Temos um novo convidado, chama-se Ricardo Raimundo. António, apresenta o nosso convidado desta semana. O convidado desta semana de Livros com Rumo vem falar-nos daqueles homens e mulheres que estiveram na construção deste espaço que se chama Portugal. Um momento de cultura, é muito importante aqui o relevo dado pela equipa de Livros com Rumo a este livro Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas, de Ricardo Raimundo, porque os povos, as nações, são feitas de memória de cultura, e em tempos de crise, crise financeira, económica e monetária, por vezes a terapia para este tipo de situações, para a autoestima, é realmente embrenhar-se e refletir um pouco daquilo que é o passado. O nosso passado, o passado de Portugal, está aqui nas páginas deste livro lançado pela Esfera dos Livros, por Ricardo Raimundo, e grande parte da entrevista é toda ela à volta da época medieval e época moderna, que pensamos nós está mais fugidia, ou pelo menos mais arredada da memória mais viva dos nossos ouvintes. Daí a razão de insistir neste segmento da nossa história, nestas partes muito importantes, e depois figuras que passam por aqui, como Martim Moniz, como Pero Coelho, o homem ligado à tragédia de Inês de Castro, Garcia da Horta, Damião de Góis, Uriel da Costa, homens muito importantes que pensaram a liberdade do ser, a liberdade da reflexão e a coragem perante a adversidade, perante a perseguição. Uma excelente entrevista para perceber um pouco do que é este tempo, o tempo que nós vivemos, um tempo de angústia e ao mesmo tempo de indefinição. Boa noite e melhores leituras. Ricardo Raimundo nasceu em Lisboa em 1981. É licenciado em História e mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Colabora no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa no projeto Portugalia in Monumenta Misericordiarium. Tem realizado, ao longo do seu percurso académico, diversos trabalhos sobre fontes inéditas depositadas no Instituto dos Arquivos Nacionais na Torre do Tombo. Colaborou no Dicionário Histórico das Ordens e Instituições Afins em Portugal, publicado em 2010. É autor de Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas da História de Portugal, uma edição da Esfera dos Livros. Ricardo Raimundo, obrigado, boa noite por ter aceito. Boa noite, Como o seu André. trabalho de historiador, o leitmotiv é um pouco este: pegar em pequenos momentos, em grandes momentos da história, mas pequenos momentos que representam os atores e as atrizes que, ao fim e ao resto, estiveram ligadas numa forma diacrónica, que é o nosso desenvolvimento como povo, o nosso desenvolvimento como nação, o nosso desenvolvimento, ao fim e ao resto, como seres culturais, históricos e aquilo que se reconhecem em figuras e em íconos que, ao fim e ao resto, nunca deixaram de estar presentes naquilo que é o nosso atuar como sujeitos na relação com os outros, aquilo que é a nossa memória, a nossa língua, a nossa cultura. É este o pressuposto que partiu para este seu trabalho. Muito boa noite, António. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui presente hoje. Exatamente, tanto aquilo que referiu, o meu principal objetivo ao fazer este livro acabou por partir, em primeiro lugar, de um interesse pelo estudo da morte, que já vem desde tempos antigos, desde os tempos da faculdade, em que comecei a interessar pela forma como o homem, inicialmente o homem medieval e o moderno e posteriormente o contemporâneo, entendem a morte e vivem e refletem sobre este problema. Depois, quando me foi falado em trazer para o mercado editorial o tema da morte, acabei por pensar que é um tema que geralmente nós não gostamos de tratar. Ou pelo menos tentamos evitar ao máximo abordar o tema da morte. Tornou-se algo incómodo, pelo menos desde grande parte do século XIX, que se procura esconder. Então a ideia seria fazê-lo, mas de uma forma que fosse atrativa para o leitor. E foi então que ocorreu a ideia de pegarem algumas das figuras, grandes figuras da nossa história, e olhar para essas figuras numa perspectiva diferente. Não para os seus feitos, não para aquilo que elas foram, mas sim na forma como acabaram os seus dias. Será que a forma como acabaram os seus dias refletiu aquilo que elas foram? Ou reflete aquilo que o valor que nós lhe damos hoje? Ou até um tempo e um momento, se quisermos, até da própria política. Eu estou-me a lembrar um pouco, e lembro-me muito bem a leitura que fiz na introdução, no prefácio a este seu livro, que de facto situa esses dois campos, ou essas duas balizas temporais, culturais, que têm uma ligação provavelmente àquilo que, não sei se correta ou incorretamente, irei enunciar. Por um lado, o espaço medieval, uma relação quase esmagadora do sagrado, uma relação perfeitamente assumida e consciente que a morte era uma consequência da criação de Deus, a presença quase dessa entidade que a todos inibia de refletir sobre esse momento que era o final dos tempos, da vida das pessoas, e por outro lado, ligado já ao iluminismo, a uma certa, se quisermos, dimensão da ilustração que acaba por aparecer da Enciclopédia Francesa, a partir daí, até a própria história que decorre dos Annales, que surge em França, perceber a história mais como um elemento, se quisermos, comportamental do homem, e daí a tentativa, por vezes, de se aliar um pouco dessa, provavelmente, de um resultado consciente que a morte é a impotência do homem. É um pouco este, também, balizar que pretendeu com este seu trabalho. Exatamente. Começar por demonstrar, no período medieval e moderno, de facto, uma concepção da morte como não como um fim, mas sim como a passagem para um outro estádio, completamente controlado, obviamente, pela Igreja e pelo aquilo que ditava e que, portanto, toda a teoria, toda a teologia, portanto, a nível católica e cristã, e depois, a partir dos finais do século XVIII, princípio do século XIX, surgir uma nova concepção ligada à questão do iluminismo, mas também aos progressos da ciência e da técnica, que começam a dar ao homem a noção que, se calhar, afinal, o presente é que é verdadeiramente importante, e aquilo que se faz atualmente é que conta, e no sentido de prolongar cada vez mais a vida e gozar os prazeres e tudo aquilo que é oferecido. O hedonismo, eventualmente, que está ligado a uma certa, vamos lá, epiderme do viver cotidiano, aquilo que é o mais imediato. Passa também por aí esta desbanalização, ou pelo menos a banalização, ou um alheamento a esse momento final do homem, que é a morte e o acabar da vida. Também tem essa ligação possível. Exatamente, tem essa ligação, o facto, sobretudo, de nós pensarmos que vamos deixar de estar cá, de deixar de aproveitar certo tipo de realidades, e creio que é isso que se pretende evitar a todo o custo, e refletir nessa questão no mundo cada vez mais materialista e consumista, deixar de pensar que se vai deixar de aproveitar as novas tecnologias, as novas invenções que vão sendo... As respostas das nanotecnologias e questões afins e à volta disso, por um lado. Mas, por outro lado, uma das coisas que eu penso que também refere na introdução a este seu livro, talvez esta noção, esta consciência do lado da morte, essa presença, e o homem perceber de ciência certa, o olhar para a morte de frente, independentemente de todas as razões que poderão estar subjacentes a isto que acabei de dizer, por um lado, não será a ideia de uma vivacidade, ou por outra, essa presença esmagadora do sagrado ou do religioso, porque... a noção de paraíso, a noção do purgatório, a noção de inferno decorria quase de uma, vamos lá, missionização, de um proselitismo religioso ligado à Igreja Apostólica de Roma, em que o homem tinha uma noção de vivência do sagrado no seu cotidiano. Era uma presença esmagadora, em que, por exemplo, o paraíso era inalcançável. Portanto, teria que ser a partir de uma dimensão de sacrifício, em que mesmo esse sacrifício final, que representaria normalmente a morte, estava enquadrada já nesse pressuposto que era alcançar o paraíso. Daí a presença mais viva e atuante da morte nesse viver que era o tempo material dos 40, 50 anos que representaria a vida do homem medieval. Também era, por um lado, este lado concreto do lado prosélito da religião, o lado missionário da religião, o lado dogmático da religião, também pressuporia esta leitura. Exatamente. Portanto, basta ver que do século XIII ao século XVIII, em certas zonas da Europa, em Portugal um pouco mais tarde, até século XIX dentro, a Igreja teve um peso esmagador nas consciências e moldava homens e mulheres sobre a sua visão e obviamente era-se formatado com a noção de que a vida era uma passagem, era um caminho em direção à eternidade. E essa eternidade, o lugar que estaria reservado na eternidade dependeria do comportamento em vida. Ou o paraíso, que lá está, como referiu há pouco o António, era inalcançável, a não ser para um reduzido número para os santos, exatamente, e o purgatório, que era uma invenção teológica de forma a permitir à Igreja conseguir canalizar, muitas das vezes, grandes somas de dinheiro. Porque era aí que estava uma das futuras revoltas do Lutero, questionar exatamente, foi a partir daí. Exatamente, porque cria-se o purgatório com a ideia como uma espécie de passagem em direção ao paraíso, mas essa passagem poderia ser atenuada com diversas formas. E uma delas, não só os róis de missas que foram sendo, mas também com doações à Igreja. Duas e oblatas e coisas a partir desse campo. Exatamente, e portanto, dessa forma, é assim que se vive ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, e quando se chega ao século XIX, e já a partir dos finais do século XVIII, com o problema, começa a existir o problema da descrença, o desligar a consciência da Igreja e da teologia, começa a haver espaço para aparecer o questionar a existência de Deus e da própria religião em si. E é aí que, de facto, o homem começa a ter a noção de que o seu papel, se calhar, é muito mais terreno e não com vista a uma vida eterna que não se sabe quando é que... E o porquê. Exatamente. E portanto, começa a haver a noção de que se deve aproveitar uma vida que é aquela que nos é dada e dure quantos anos durar. Thank you. Esse esquecimento da morte é uma questão civilizacional, por exemplo, no sentido em que aqueles que terão uma memória de vida, por exemplo, em pequenas comunidades, em pequenas aldeias e até nas próprias cidades, no caso português, em que a morte era um acontecimento no sentido em que ligava na dor as microfamílias ou as microrrelações que uma família tinha no seu campo de trabalho, no seu campo social, independentemente económico e tudo derivado. A partir desta questão do procurar esquecer, de colocar debaixo do tapete a morte que ocorre nas famílias, esse esquecimento é um pouco essa ideia de um certo hedonismo que a morte, em que procura-se até esconder a doença, com os cuidados paliativos, a dor, o sofrimento, é essa, já quase, quisermos, laicidade que é presente no século XX e século XXI, em que o homem percebe nitidamente, há um desviar do paradigma de um eventualmente sagrado para um lado mais material, mais pragmático da vida, que é o lado mais, vamos lá, fruidor daquilo que nos toca em sorte 50, 70, 80 anos, até o próprio prolongar da vida. É nessa dimensão que a morte aparece quase como algo muito nebuloso, muito privado, só o núcleo duro da família é que toma contacto com ele e depois até se esconde o morto, o funeral, que é dito de uma forma quase anódina na cidade e, portanto, é um pouco resultante deste processo civilizacional que nós temos neste século final, século XX e XXI. Exatamente. Portanto, antigamente, quando eu me refiro ao antigamente, se calhar até nem há muito. A morte era anunciada publicamente com os sinos na igreja. A própria pessoa morria muitas das vezes em casa, rodeada da família. E hoje em dia acontece precisamente o contrário. São as próprias famílias que, por vezes, recusando o pedido das próprias pessoas que estão doentes, recusam-se a tê-las em casa, remetem-nas para um hospital, para um espaço neutro, muitas das vezes que não permite ter o descanso e o conforto necessário para a pessoa acabar os últimos momentos, para não ter em casa o próprio contacto com a morte. Torna-se incómodo ter em casa alguém a presença da morte e depois, no momento final, também acaba por se esconder um pouco. Até há bem pouco tempo era comum o próprio cadáver estar à vista. Hoje em dia já começa a haver o resguardo, esconder, portanto, estar o próprio cadáver fechado para não se ter o contacto, sendo substituído por uma fotografia, por vezes. Portanto, essa forma acaba por ser quase tocar num problema com luvas e com uma pinça, de forma a não ficar poluído. Uma com higienização quase da morte. Passa. Exatamente. Uhum. Passa muito por essa questão, que tem as suas origens no século XIX e que hoje em dia se vem cada vez mais mantendo. Industrializando quase. Sim. Passa por aí. Este seu livro são figuras que tiveram quase mortes públicas, portanto foram figuras, todas elas, que provocaram um eco na sociedade, no caso na sociedade portuguesa, no país Portugal. O último que aqui é referido é Joaquim Agostinho, portanto, um homem, e todos eles, o enumerar de uma série deles, iremos, claro, seria muito interessante um a um, eu recolhi aqui aqueles, uns que são do domínio público, outros menos conhecidos, para tentar encontrar uma linha e um fio condutor que possa unir esta gente. O livro começa com uma figura incontornável, Martim Muniz, o homem das portas de Lisboa, portanto, todas as mortes trágicas, de qualquer das formas, poderá dizer-se quase como que, de um certo sentido, laudatório para o Martim Muniz e até para a recolha que aqui faz o Ricardo Raimundo, que o único que adquiriu, que teve uma morte heroica, quase no, até no sentido nobre do termo, foi exatamente o primeiro que aqui é enunciado. Martim Muniz é o homem que, por uma causa, a conquista da cidade de Lisboa aos mouros, dá de uma forma desprendida, e depois Joaquim Agostinho, o homem anónimo, um camponês, um agricultor, quase a força magmática da natureza que se impõe no mundo esportivo de alta competição. É esta também a ideia de dois homens, um nobre, ou quase, e um outro que sai do povo, mesmo puro e duro, que tem este tipo de morte, apesar da morte trágica, um homem que leva até às últimas consequências, o caso de Joaquim Agostinho, que termina a prova e depois só no hotel é que acaba por perceber que aquilo está ali uma grande tragédia e acabará por morrer da forma que foi. É um pouco esta ideia, dois homens de totalmente de séculos de diferença, tem uma atitude quase heroica perante o final de vida. É esta ideia que depois já iremos ver com os outros que aqui enumera. No fundo, sim, acaba por mostrar que, de facto, tratando-se de duas figuras tão díspares em termos temporais e em termos sociais, que se acabam por destacar pelos seus feitos. Pela força das armas e pela sua coragem ao procurar garantir para os cristãos a conquista da cidade de Lisboa. O outro, Joaquim Agostinho, independentemente do mito, no caso. Independentemente do mito, porque acabou por passar, provavelmente o Martim Muniz, de facto, perdão, existiu, terá estado presente na conquista da cidade de Lisboa, ao lado de Dom Afonso Henriques, ao lado dos cruzados. No entanto, aquilo que não é compatível é a forma dos relatos existentes, que aliás existem relatos dos cruzados, não bate certo com a atitude heroica do Martim Muniz com a história em si. Portanto, aquilo que se terá passado será depois um adorno que foi feito da figura do Martim Muniz e do ato, também pelos cronistas medievais, de forma a enaltecer os a inícios da nacionalidade e o princípio da nação. Quanto ao Joaquim Agostinho, é no fundo também a própria força popular, a força do homem que se tenta suplantar a si próprio para atingir também ele feitos como fez, para depois acabar por morrer de uma forma trágica, mas mesmo assim tendo um reconhecimento público como não se viu em Portugal. Profundamente chocado com o final. Na época medieval temos só tragédias. Depois lá, Pedro Hispano, o nosso Papa, que no Palácio Viterbo supostamente seria um alquimista avant la lettre e dentro da própria Igreja Católica, acaba por morrer num acidente, a queda do telhado ou do teto que acabou por o vitimar. Pero Coelho, um homem que iremos dar alguma atenção, que acaba sempre por aparecer como um fascínora, o mal da peça, mas isto é culpa de Camões. Depois temos Dona Maria Teles de Menezes, a mulher que tem um filho bastardo de Dom João I, o homem da Ordem e Mestre da Viz, que depois foi o nosso rei da Segunda Dinastia, penso eu. Não sei se estou a... Não. Portanto, o Dom João I é filho de Dom Primeiro, de Dom Pedro I. No entanto, a mulher, a mãe de Dom João, é Teresa Lourenço. Sim, sim, é isso. E depois temos o Infante Dom Fernando, o homem da conquista de Ceuta, o Infante Dom Pedro, irmão, o homem da tragédia de Alfarrobeira, o decepado e a ligação ao decepado de Dom Afonso V, o homem com a a excelente senhora, a Dona Joana, que penso eu, que depois há aqui uma ligação entre estes todos, salvo o Pedro Hispano, que é uma figura quase atípica, supostamente, da região norte do país. Este Pedro Hispano, João XXI, foi mesmo, de facto, esta figura, historicamente, um tanto quanto enigmática, que se interessou a cosmopolita o suficiente, e um homem antes do Renascimento seria aquele homem enciclopédico, independentemente de ser Papa, com os interesses mundanos pela ciência, pelo saber do oculto. É um pouco esta a figura que, no concreto, esteve ligado a este homem que era a autoridade máxima da Igreja. Segundo vários estudos que li, nomeadamente de alguns professores... O seu trabalho de investigação também está ligado muito a estas questões do estudo da Igreja, provavelmente, penso eu. Portanto, segundo alguns estudos que li por parte de professores mesmo da própria Universidade, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, apontam para essa ideia que de facto terá sido um homem que se interessou pelas ciências, sobretudo ao nível da ótica, muito antes da própria ótica se começar a mostrar interesse. A questão da alquimia acaba por estar também envolvida na aura que envolve a figura do Pedro Hispano. No entanto, embora se diga que é provável que tenha tido alguns interesses. Mas, de facto, segundo aquilo que testemunhos que foram recolhidos pela investigação, apontam para uma figura sui generis de João XXI, uma figura que acolhia em audiência tanto a figura mais alta da sociedade como a mais humilde. Embora depois também sejam postas a circular algumas ideias menos favoráveis, como a ideia de que ele se costumava frequentemente gabar da ideia de viver durante muito tempo. Eu cá sou dos Fonsecas, eu cá sou dos Madureiras, de ferro e puro sangue que me corre nas veias, nasci da paixão temporal, do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais. Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade, como um pecado, meu amor, se te não vejo, olha o fado. Ora é tão vingativo, ora é tão paciente, amanhã é comedor, hoje abstinente, mentiroso ao coviteiro, doce e verdadeiro. Uma vez conquistador, outra vez vencido, amanhã é navegante, hoje é desvalido, sensual aventureiro, doido e bandoleiro. Eu cá sou dos Fonsecas, eu cá sou dos Madureiras, de ferro e puro sangue que me corre nas veias, nasci da paixão temporal, do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais. Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade, como um pecado, meu amor, se te não vejo, olha o fado. Ora é tão vingativo, ora é tão paciente, amanhã é comedor, hoje abstinente, mentiroso ao coviteiro, doce e verdadeiro. Uma vez conquistador, outra vez vencido, amanhã é navegante, hoje é desvalido, sensual aventureiro, doido e bandoleiro. Capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os lobos do mar, olhos pregados nos céus em cima do chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os lobos dos mares, e na verdade o que nos dói é que não queremos ser heróis. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os dos lobos do mar, de olhos pregados no céu, de cima do chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões dos lobos dos mares, e na verdade o que eu recordo é que não queremos ser herói. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os lobos do mar, planos pregados no céu, de cima do chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os lobos dos mares, e na verdade o que eu recordo é que não queremos ser herói. Depois o Pero Coelho, que é uma figura que é o bode expiatório, entre outros, não é? O próprio Dom Pedro pede o coelho com especiarias e bem condimentado, e conta-se depois no imaginário que o próprio Dom Pedro deu uma dentada no coração deste Pero Coelho. Até que ponto é que um homem como este, que se entrega a uma causa do Estado, porque, para situar um pouco, tem a questão de Inês de Castro, a galega, que estava envolvida, uma paixão com o Dom Pedro I, o nosso rei, que depois, de facto, com a ligação com o do nosso Dom João, o primeiro rei da dinastia de Avis, este Pero Coelho é um homem que acaba por morrer de uma forma horrível, horrenda, mas estava ao serviço de uma causa política, servindo o rei e percebendo os perigos que poderiam levantar-se à coroa portuguesa com aquele envolvimento que acabou por iria acontecendo, se não tem havido a Aljubarrota e outras batalhas que depois puseram em causa a soberania e a questão da nacionalidade portuguesa. Este homem é apanhado neste jogo, a paixão, o dever do Estado, a lealdade com o seu rei, que custou tanto um país a construir, que pode ir por água abaixo com uma leve paixoneta, tão intensa quanto o Luís de Camões o diz, mas era este o jogo, o cenário que estava presente para que este homem teve que enfrentar? Pero Coelho acaba por ser vítima das circunstâncias. Conselheiro Dom Afonso IV, quando se sabe na corte portuguesa que Dom Pedro I, estando casado com Dona Constança, mantinha uma relação amorosa com Inês de Castro, com quem depois veio a ter filhos, bastardos que poderiam pôr em causa a soberania nacional, e também os próprios irmãos de Inês de Castro constituíam uma ameaça devido acabava por se tornar uma ameaça Inês de Castro, e a maior parte da corte, pelo menos a grande nobreza, percebendo o que poderia constituir o perigo de Inês de Castro, sobretudo com um Dom Pedro I bastante influenciável pelos amores, perceberam que Inês de Castro, de facto, era um perigo. E Pero Coelho, fazendo parte, sendo um dos conselheiros de Dom Afonso IV, tomou a medida que lhe pareceu mais adequada, tendo em atenção a soberania portuguesa, que, de facto, foi determinar a morte de Inês de Castro. E o próprio Dom Afonso IV, já na altura de morrer, percebendo precisamente o filho que tinha, terá aconselhado Pero Coelho e os restantes implicados sair do país e a fugir. E, de facto, assim foi. No entanto, negociações entre as duas partes, entre Portugal e Castela, acabaram por se negociar a troca de prisioneiros, e Pero Coelho acaba depois por ser vítima da crueldade de Dom Pedro. No entanto, é sempre uma figura que cumpriu o seu dever e manteve-se fiel aos seus ideais e manteve, acima de tudo, o interesse de Portugal. Estes jogos de política, iremos a outra figura desta época medieval, o infante Dom Pedro, o homem da ínclita geração, o filho de Dom João I e Dona Filipa de Lancastre. Este Dom Pedro também acaba por ser vítima das tragédias, dos interesses, das manobras políticas, nomeadamente com o Duque de Bragança, que aí Viseu, os homens que depois Dom João II irá exercer uma represália fortíssima contra eles. Era também, à vã à letra, a percepção de que os tempos eram outros, era um homem cosmopolita, um homem viajado pela Europa. Um dos homens mais cultos da Europa do seu tempo. Do seu tempo. É um homem que tenta, antes do tempo, fazer orientar o país de maneira e modo a ajustar-se à Europa. Uma das razões dos nossos diferenciais em relação a estes homens que depois não encontram eco na sociedade civil, numa suposta burguesia que o deveria apoiar, sabendo-se que a nobreza estava pronta para se vingar e eventualmente acabar da forma que ele acabou. A análise que o António faz é de facto muito, muito ajustada e correta à figura de Dom Pedro. Dom Pedro, de facto, era uma das personagens mais cultas e mais conhecedoras do seu tempo e, muitas das vezes, tendo já pensando um pouco mais à frente, nomeadamente aquilo que ele fez enquanto regente de Portugal, que foi acabar com um dos indo acabando pouco a pouco. O sobrinho de Afonso V, que era menor, portanto, e ele assumiu a Regência, e ele tomou medidas que atacavam diretamente o poder da nobreza, nomeadamente o direito de aposentadoria, que é uma coisa tão simples quanto, quanto isto. A nobreza, sempre que em deslocação, tinha o direito de, se tivesse que pernoitar, poder ficar em casa de quem quisesse, nessa vila ou nesse local, e os habitantes eram obrigados a alimentar toda a comitiva que ia em deslocação, independentemente dos dias que lá estivessem. Ora, Dom Pedro acaba com isto, determinando que a nobreza, se quisesse ir em deslocação, quando quisesse parar, deveria ficar em albergues que começaram a ser mandados construir por iniciativa de Dom Pedro. Esta medida é uma daquelas que determina que o poder da nobreza seria fortemente cortado com o poder de Dom Pedro. A verdade é que com a maioridade de Dom Afonso V existe todo um jogo de interesses, sobretudo por parte do Duque de Bragança, que começa a pressionar pouco a pouco, ele e o Arcebispo de Lisboa, começam a pressionar pouco a pouco Dom Afonso V para assumir o governo. Dom Afonso V de início não se compromete e diz que a regência está bem como está. No entanto, pouco a pouco, todo um jogo de interesses vai sendo urdido à volta de Afonso V, que acaba por assumir o governo do reino, e a figura de Dom Pedro vai sendo progressivamente envolta numa aura negra. Um colete de forças que para naturalizar o homem, por um lado, e por outro lado, acabar se calhar... Não esquecendo nunca, se não estou muito enganado, que a própria filha de Dom Pedro era casada. Era casada com Dom Afonso V. Dom Pedro vai sendo acusado de abuso de poder, confrontos quase diretos com o Duque de Bragança, o qual com o exército chega a atravessar as próprias terras de Dom Pedro. E a tensão vai aumentando pouco a pouco, até que se chega a um confronto direto em Alfarrobeira, perto da Alverca, em que o Dom Pedro acaba por ser morto e tratado de uma forma vil para a própria época. Toda a Europa ficou chocada no tratamento que Dom Afonso V deu ao seu próprio tio, deixando 3 dias o corpo no campo de batalha. E foi graças à influência da mulher de Dom Afonso Seguinte, que o corpo de Dom Pedro acabou por ser sepultado. Depois, como já perceberam, isto é quase como as cerejas, temos a época moderna, um dos momentos também chave da nossa história, a morte do príncipe Dom Afonso, o filho de Dom João II, e a própria morte de Dom João II, um homem também visionário que percebeu que talvez fosse possível a união da Península Ibérica, os reinos peninsulares, mas a tragédia bateu-lhe à porta. Dom Afonso, o príncipe, morre com pouca vontade de sair, o pai convidando-o em Santarém, e depois o próprio Dom João II acaba por morrer também de uma forma um tanto quanto suspeita, porque os seus copeiros também acabaram por tragicamente morrer. Este momento da nossa história pode considerar-se que, e agora é a minha leitura abusiva, provavelmente, mas de qualquer das formas, foi exatamente aqui, neste momento, que o país começou, de facto, a adornar. entrou em inclinação, porque o Dom João II, quer se goste, quer não, era um homem, de facto, de pela lei e pela grei, não admitia, tinha uma concepção do Estado, independentemente de ser um rei absoluto, era um homem que percebeu, teve a intuição dos ventos da história. E estas tragédias familiares e até do próprio rei, que morre muito jovem, muito novo, jovem mas novo, acabou por ser fatal até quase para o país. É um pouco esta sina, este destino que a nossa época moderna, iniciando o Ricardo Raimundo, o seu livro, com estas duas figuras, também pode ser interpretada desta forma. É um pouco a sina de Portugal, exatamente. É a ideia do quase, ou do se, acaba por acontecer na figura do príncipe Dom Afonso e Dom João II. Nesta época, porque o tempo é mesmo assim, repito, três figuras que eu também não gostaria de deixar de passar antes de chegar à época contemporânea, Garcia de Horta, Damião de Góis e Uriel da Costa. Três homens de tempos e momentos diferentes, relativamente próximos, de qualquer das formas. Garcia de Horta na Índia, Damião de Góis, o homem também cosmopolita, que frequentou pelo menos Erasmo de Roterdão e o suficiente da cultura europeia do Renascimento, e depois Uriel da Costa, o homem do Porto, que, cristão novo, vai tentar encontrar as raízes originárias e depois acabou da forma que acabou. Dois que estão no país, o da Índia, depois acabava por ser vítima de um auto de fé já depois de morto. Damião de Góis, talvez sim, talvez não, assassinado. Sim. E Uriel da Costa, o homem que tenta encontrar as raízes originárias do Antigo Testamento, mas da lei mosaica, mas depois, um pouco à Spinoza, consegue criar um conflito de tal maneira e tal modo que acabou da forma que acabou. É um pouco esta também, este tempo e este momento da época moderna que possibilita e provoca as tragédias destas três figuras. Tudo. Estas três personagens, curiosamente, estão muito associadas àquilo que estávamos a falar há pouco, a questão de Dom João II e Dom Manuel, e com um problema gritante do período moderno, e que travou o progresso de Portugal. Foi o estabelecimento da Inquisição em Portugal. O problema é que Dom João II, isto voltando um pouco atrás, Dom João II percebeu a importância que a comunidade judaica tinha em Portugal, quer em termos científicos, quer em termos económicos. E o problema vem no momento a seguir com Dom Manuel, que por pressão castelhana acaba por ceder e começar a pedir o estabelecimento da Inquisição em Portugal. E depois, quando chegamos ao reinado de Dom João III, finalmente estabelece a Inquisição em Portugal e começamos a ter um retrocesso brutal a nível científico e até mesmo a nível económico. Estas três figuras que o António destacou, Garcia de Horta, Damião de Góis e Uriel da Costa, acabam, de certa forma, por ser vítimas da Inquisição. Uriel da Costa, não tanto. Outra variante também pode ser uma Inquisição, mas noutro aspecto. Mas tanto Damião de Góis como Garcia de Horta são duas das figuras da nossa ciência e da nossa cultura, da nossa modernidade, que acabam por ser vítimas, um de uma forma, um e outro de uma forma algo triste. O Garcia de Horta acaba em vida nunca foi muito incomodado, tendo alguns familiares sofrido na pele o drama da Inquisição, mas depois de morto, desenterrado e os ossos queimados, creio que atinge uma certa morbidez. Uma paranoia persecutória também faz parte do papel horrível da Inquisição. Exatamente. Damião de Góis também é uma personagem subejamente conhecida e com uma projeção europeia muito grande, com contactos com Erasmo e com outras figuras que a nível europeu mexiam as consciências na época, e que em Portugal também acaba por ser vítima, por assim dizer, da mesquinhez e, de certa forma, também da inveja, porque há quem diga que quem levanta todo o processo acaba por ser um padre que vê com muito maus olhos o facto de a casa de Damião de Góis ser muito bem frequentada, ser uma casa de um certo nível, e de certa forma para se vingar intelectual e cultural que provocava urticária. Exatamente, corretamente. O processo acaba por se levantar na Inquisição, decorre durante vários anos. O próprio Damião de Góis, já com uma idade avançada, acaba por estar na cela, privado de ler, privado do contacto, e depois, quando é libertado, tudo o que se passa a seguir também está envolto numa certa névoa. Não sabe muito bem o que aconteceu, se morreu em casa, se morreu a caminho de casa, de que forma morreu, se caiu acidentalmente, ou se foi projetado. E de facto, uma figura que se destacou da forma que destacou, não só em Portugal, mas também na Europa, sendo respeitado por muitos, acaba por conhecer em Portugal a morte de uma forma trágica. Uriel da Costa é uma figura extremamente curiosa, porque a ideia que me deu quando li o relato que ele deixou, foi de uma figura que tinha grandes problemas, que se debatia com grandes problemas, com um grande drama. Ele era cristão novo, portanto, habituado e educado dentro do contexto cristão, a certa altura não se revê na religião cristã e no modelo que é apresentado. Então começa a tentar, junto das suas raízes judaicas, encontrar uma explicação para a vida e inicialmente julga que é na Tora que está a explicação para tudo. E decide abandonar tudo o que tinha em Portugal, a casa, os bens, a própria profissão que tinha ligada a uma colegiada, portanto, acaba por vender tudo e vai com a família para Amsterdão, onde os judeus podiam praticar livremente a sua religião. E a verdade é que também aí se começa a interrogar e começa a encontrar que há um desajuste entre aquilo que é a teoria e aquilo que é a prática. Ou seja, entre aquilo que é dito, supostamente seriam as palavras de Deus, e aquilo que os praticantes que seguem. E começa a exprimir o seu ponto de vista, que é profundamente criticado posto em causa, e Uriel da Costa é castigado várias vezes, é afastado da comunidade, é proibido de falar, e chega-se a certa altura e Uriel da Costa, isolado, sem contacto com ninguém, reflete, se calhar talvez seja melhor afastar os meus pruridos voltar novamente à convivência com a comunidade. E acaba por aceitar passar por uma penitência extremamente vil, sendo açoitado várias vezes, sendo pisado por uma comunidade inteira, para ser aceito, para espiar o seu mal, que ele não consegue compreender qual foi, porque quem tiver a oportunidade de ler o próprio escrito vê que ele questiona. E um romance da Constituição Luís, o Cristo na Terra, por exemplo, que está lá, é à volta da figura do Uriel da Costa. Ele acaba por, mais vale voltar novamente a uma comunidade onde eu não concordo com aquilo que é dito, mas acabar por voltar à convivência e então o problema é que ele não se integra nessa, não é capaz de viver daquela forma e então acaba por se suicidar. Achei é uma figura que acaba também por ser vítima da sua própria procura em busca da verdade, do conhecimento, então, também acaba por ser vítima independentemente da onde está situado e integrado ao fim e ao cabo. Porque a reflexão que ele faz é que as palavras de Deus não estão, ou aquilo que é a religião, acaba por ser fruto dos homens e não de Deus. Da própria... acaba por ser uma reflexão muito, muito engraçada. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Livros com Rumo. Nós voltamos na próxima semana com novas conversas e novos convidados. Entretanto, pode sempre contar connosco em rumo.pt. O programa está disponível para escuta e também para download. Tenha uma boa noite.